Yes. Oi, ai, ai, se eu te vejo até mudo o meu jeito de andar. Fico embaraçado, não sei me portar quando você me olha. Oi, ai, ai, faz chover nos meus olhos, até falta o ar. Nenhum dos meus sentidos eu sei controlar quando você me fala que eu sou só seu e que esse amor é pra vida inteira. Briga sempre tem, mas por pouca coisa é besteira. Esse coração que não bate só sabe apanhar. Desse jeito não vai aguentar. Oi, ai, ai. Esse seu mistério num dia é só, noutro é lu. E me deixa perdido na rua. Oi, ai, ai. Faz chover nos meus olhos, até falta o ar. Nenhum dos meus sentidos eu sei controlar quando você me fala que eu sou só seu e que esse amor é pra vida inteira. Briga sempre tem, mas por pouca coisa é besteira. Esse coração que não bate só sabe apanhar. Desse jeito não vai aguentar. Oi, ai, ai. Esse seu mistério num dia é sol, noutro é lu. E me deixa perdido na rua. Oi, ai, ai. Esse coração que não bate só sabe apanhar. Desse jeito não vai aguentar.